Meu Deus, como desejo ver o rosto de Jesus, pois ele é meu amigo, minha vida e minha luz. Desejo contemplá-lo, pois seu nome me seduz, pois Cristo é meu amigo, eu sou feliz. Aleluia, aleluia, Cristo é meu amigo, eu sou feliz. Meu amigo, eu sou feliz. Quero ver seu rosto meigo, como a Santa Bíblia diz, sentir sua presença e dizer que sou feliz. Guardo esta esperança enquanto eu aqui viver, pois Cristo é meu amigo, eu sou feliz. Aleluia, aleluia, Cristo é meu amigo, eu sou feliz. Aleluia, aleluia, Cristo é meu amigo, eu sou feliz. Quero ver seu rosto meigo, como a Santa Bíblia diz, sentir sua presença e dizer que sou feliz. Guardo esta esperança enquanto eu aqui viver, pois Cristo é meu amigo, eu sou feliz. Aleluia, aleluia, Cristo é meu amigo, eu sou feliz. Aleluia, aleluia, Cristo é meu amigo, eu sou feliz.